quando a gente vai amando contra a maré. Graças a Deus, que a gente não tem pressa e tamo junto nós. A coisa tá rolando, a gente vai se andando até quando der.

DJ Wedjan. É incomparável. Se no seu olhar fiquei louca por você. Eu não vou deixar ninguém se envolver. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo, meu bem, se envolver. Meu em nada, em nada. Só prejudicar a relação. Eu não sou amor, mas foi em vão. Eu te amo. Tudo tão nosso amor não tem fim. Pra dizer que é impossível esquecer. Pra dizer que vou lutar por você. Ei, é por você. Vou cantar numa minha inspiração. As estrelas são mais bela canção. Quando o sol se for cantar pra você. Ei, é pra você. Pra dizer que nosso amor não tem fim. Esquecer, lembro mais. te vejo em todo lugar. De joelhos, te peço, fica meu amor. Eu vim te amar, eu sinto o vento me tocar. Grito teu nome, você não pode me escutar. Toda noite que juraste teu amor e disseste, nunca vou te deixar. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu preciso de você. Solidão, como posso te esquecer? Melodia, a nova cara do Pará. Não tô louca de te perder. Sou sim, nunca soube recitar poesias. Não sei palavras de amor. Não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Não quero seu amor e mais nada. Você precisa entender que eu só sei dizer. Só sei que te amo demais. Nas noites tão frias é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer te amo, te amo. Só sei que te amo demais. Nas noites tão frias é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer te amo, te amo. DJ Wedjan, o DJ do momento, o DJ que faz o sucesso. Apaixonada por ti, tantas vezes me falaram e eu não quis nem ouvir. Sei que em sua vida outra paixão. Está sofrendo tanto esse meu coração. Eu lembro que sofri apaixonada por ti. Quantas vezes me falaram e eu não quis nem ouvir. Eu sei que em sua vida existe outra paixão. Está sofrendo tanto esse meu coração. Distância que existia em mim fez aparecer essa nova paixão. Agora que encontrei esse novo amor, você se aproximou do meu coração. E essa distância que existia em mim fez aparecer uma nova paixão. Olha, meu amor, não consegui te esquecer, mas o meu coração só pensava em você. Fazia amor com outro e não vou te esconder, mas na hora do prazer eu só pensava em você. Olha, meu amor, não consegui te esquecer, mas o meu coração só pensava em você. Fazia amor com outro e não vou te esconder, mas na hora do prazer eu só pensava em você. Acreditei no seu olhar,

cara. E é do seu amor que eu preciso pra sobreviver. Não consigo nem respirar, assim vou morrer. Sem o teu amor eu não sou ninguém. O que está acontecendo não consigo entender. Você me deixou. Os mascarados da Onda VIP. Quando você não está, te esperando, vem me amar. Edson, mandando só as melhores. Preciso de você. Vou tá correndo, te perdoar. preciso ter você. Vou tá correndo de tempo, preciso te ver. Que meu corpo era túnico, era feio. Por razões pra te esquecer e convencer. Pra ser feliz, meu bem, preciso ter você. Vou tá correndo de tempo, preciso te ver. Viviane Batidão, a nova sensação do Melody, que é sucesso. DJ Betinho estabelece. DJ Wedjam. Eu falei pra você que o cara era